A lua no céu, a brisa no mar. Não estou mais como eram. E o sol com o seu calor. Parece que tá vindo com força total. Tudo transformado, tudo modificado. Parece que está perto o fim. A profecia se cumprindo. Será que o Salvador tá vindo? Pra você, pra mim. O planeta tá em transe, agonizando e esperando sua própria morte. E a natureza grita em defesa, mostra uma surpresa provocando tsunami. Muitas espécies de animais estão sumindo. Os pinguins querem viver, mas não estão conseguindo. Eu te pergunto, quem pode ajudar? Não gastando tanta água que tá prestes a acabar. Será o fim de tudo isso? Vem cá, quem tá no compromisso de mudar o planeta pra ficar melhor? Você já sabe o que fazer de cor. Será o fim de tudo isso? Vem cá, quem tá no compromisso de mudar o planeta pra ficar melhor? Você já sabe o que fazer de cor. Ouço um alarme, é um roubo à humanidade. Nosso clima não combina, mas que fatalidade. É o nosso patrimônio, será que falta neurônio? O sol tá bem mais quente, sem camada de ozônio. Olha o céu, todo cinza, não é chuva e nem brisa. É a fumaça do busão que traz asma e coriza. A indústria cresce, aparece, oferece muito carro, mais estrago e a gente adoece. Tudo vira rodovia, até o índio carro guia. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Enquanto ainda tem fauna, o planeta pede calma. Aquecendo como sauna, por favor, um pouco mais de alma. Será o fim de tudo isso? Vem cá, quem tá no compromisso de mudar o planeta pra ficar melhor? Você já sabe o que fazer de cor. Será o fim de tudo isso? Vem cá, quem tá no compromisso de mudar o planeta pra ficar melhor? Você já sabe o que fazer de cor. Será o fim ou o começo da grande tribulação, escrita no livro preto, inspirada pelo mestrão. O preço pela destruição que a população causou desde o berço, em busca do que faz mal pro coração. Dinheiro, o mundo só pensa em dinheiro. É tudo assim, quem que vai pagar no fim? Você vai comer o que? Diz pra mim. Vai comer, vai beber dinheiro. A natureza não tá nem aí se você paga pela água. O criador fez o favor de dar tudo de graça. Cabe a mim e a você a tudo administrar. Fecha a torneira que um dia seu filho vai precisar. Será o fim de tudo isso? Vem cá, quem tá no compromisso de mudar o planeta pra ficar melhor? Você já sabe o que fazer de cor. Será o fim de tudo isso? Vem cá, quem tá no compromisso de mudar o planeta pra ficar melhor? Você já sabe o que fazer de cor. Thank you.